esperando por você. Conto as horas pra te ver. Vou vivendo nesta solidão. Quando chega a madrugada, as luzes se apagam, vem a solidão. A saudade me apavora, voa mil por hora em sua direção. Sentindo o gosto do seu beijo, passo a noite, eu vejo o dia amanhecer. Outra noite passa e a gente não se vê. Esse amor de novela já virou a tela do meu coração. Dentro está de cena, pura encenação. Eu não quero mais mentiras. Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer. Vou sair de cena, tentar te esquecer. Vou sair da sua vida. Esperando por você, conto as horas pra te ver. Vou vivendo nesta solidão. Quando chega a madrugada, as luzes se apagam, vem a solidão. A saudade me apavora, voa mil por hora em sua direção. Sentindo o gosto do seu beijo, passo a noite, eu vejo de amanhecer. Outra noite passa e a gente não se vê. Esse amor de novela já virou a tela do meu coração. Dentro está de cena, pura encenação. Eu não quero mais mentiras. Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer. Vou sair de cena, sua vida. Esse amor de novo.